desperta por Cristo Senhor, pois se chama o fiel Salvador. O seu sangue na cruz já derramou, meus pecados ali aniquilou. E responde: não quero, Senhor. Ou não sabes que teu próprio alento vem de Deus, vem a cada momento. Queres tu despertar no tormento e jamais poderás se findar. Cristo hoje te quer libertar. Ó, desperta-te a voz do Salvador. Foge logo do abismo de horror que tua alma procura tragar. Não te importas por teres agora a tua alma em negra masmorra. Em Jesus hoje cremos que adora, pois assim tu terás salvação. Entra em Cristo no teu coração, paz e gozo por ele obterá, e também no céu habitará. Se recebes agora o perdão,